fazer um carinho, trocar muito beijinho, ganhar um cafuné, me cosquinha no pé. Ouvindo Sinatra, nossa conversa barata, que é o de mais caro pra mim. Samba, eu imito.